e dizer que a grande estrela do nosso cartaz é o Zé Cid. Acreditemos que vai ser o maior espetáculo da nossa feira, e porque é um artista que tem um espetáculo transversal em relação a todas as idades e a todo o público. O Zé Cid até é uma pessoa que também tem um passado relacionado com a Oliveira do Hospital. A nossa feira vai ser sobretudo um local de encontro, um local de convívio e de viver algumas noites sem stress. E vai haver até um lema para este ano, que é: viva a vida que amanhã já pode ser tarde. Há aqui uma readaptação da nossa Expo H em relação ao número de dias. Aquilo que nós temos como objetivo, e nessa concentração de menor número de dias, é na perspectiva de haver uma concentração de visitantes, isto é, os nossos objetivos têm a ver com o mesmo número de em relação à de 2014, com a redução desses dias, não tornando o evento, tornando-o mais descontraído. Temos uma festa económica para os dois primeiros dias, as entradas são gratuitas, e depois haverá dois dias com 2€. Temos um programa cultural diversificado, com dois palcos, um palco 1, o palco principal, e o palco 2. No palco 2 vão passar os nossos grupos culturais. Não poderia deixar aqui, nós acabámos de vender o espetáculo do Zé Cid, temos aqui dois patrocinadores, que é a Caixa de Crédito Agrícola Mútuo de Oliveira do Hospital e o Continente. Para o espetáculo do Zé Cid, os primeiros 1.500 bilhetes já foram vendidos, porque foram vendidos ao Continente Bom Dia. Continuamos a ser a maior festa-feira desta região em termos de beira-centro, interior, somos longe. Mas deixem-me dizer que nesta fase, para atingirmos determinado patamar e para jogarmos noutra divisão, teríamos que investir, penso eu, muito mais do que investimos nesta feira, porque as grandes feiras de referência, a Expo FACIC e a Feira Franca, investem mais de 1 milhão de euros nas suas feiras e por isso ganham outra dimensão.